Hoje a gente é ambulante, a gente somos tratados como marginais. Ele hoje bota a guarda municipal, bota o preposto para agredir uma mãe de família como eu, entendeu? E depois eles querem que a gente se cale. Cala como? Você tá vendo aí o índice de desemprego? Daí você vê o jovem hoje tudo aonde? No tráfico, porque não dá oportunidade, entendeu? Falar é fácil. É, inaugurar uma praça, entendeu? Dá uma maquiadazinha, tá para eles também. Mas eles não vêm para a rua tomar só quente. Eles não vêm para a rua gritar. Tem um dia de ambulante, eles têm racionado, eles não passam fome, eles não sabem o que é dizer ambulante. Hoje não, bota daqui a pouco não acaba mais de 300 rápido, guarda municipal, tudo de fuzil, parecendo que vem é o quê? Um traficante, entendeu? É um assaltante de banco que eles vêm recolher na rua, não. Eles vêm recolher o ambulante que está ali para sobreviver, que é de onde tira o pão. De onde eu tiro meu pão aqui? Entre prefeito e está-prefeito, eu vou continuar na cidade. Organizada como eu venho. Eu pago minha licença, eu pago imposto. Entendeu? Então eu não vou calar a boca. De jeito nenhum. Quando o ambulante vem botar alguma coisa, aparece os urubu, mais 300 guarda municipal em cima. Isso que eles tiveram tomar vergonha. Eu queria que o prefeito passasse 2 dias sem um ambulante, para ele saber o que era significar no ambulante.